Aí, DJ Kedson Reis, detona, meu brother. Aqui na carretinha Vitória System Sound. Ela veio pra ficar. Ai, ai, ai, ai, ai, que essa carretinha Vitória System Sound tá demais. CD volume 10. Precisei de uma frase certa pra te conquistar. E de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Em um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocando pra sempre por às vezes. Uma loucura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocando pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Dinho absoluto, Dinho absoluto. Fazendo você dançar. Júnior Santorini e Alisson Produções, os tops produtores do Brasil. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. E de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Em um minuto só perdi você. Diz o Reis, detona, meu brother, vai pra cima! Do Ilho. O luxuoso na pistão tá tocando, e essa galera agora vai invadir. O luxuoso na pistão tá tocando, e essa galera agora vai invadir. A união que apareceu na Vila do Conde, já chegou pra sacudir. Olha só a família, as pimentinhas, já vem chegando com a família Forasteiros. O luxuoso na pistão tá tocando, e tá selada a pressão o rock inteiro. Ostentação e humildade é o que faz essa união ser diferente. O águia tá com as garras afiadas, então toma a bicada, se não aguenta sai da frente. Bora DJ, Adriano no máximo, bora DJ, Adriano mixi. Bora DJ foi considerado, bota a pressão pra todo lado. Do Ilho. MC Anjinho. O luxuoso na pistão tá tocando, e essa galera agora vai invadir. O luxuoso na pistão tá tocando, e essa galera agora vai invadir. A união que apareceu na Vila do Conde, já chegou pra sacudir. Olha só a família, as pimentinhas, já vem chegando com a família Forasteiros. O luxuoso na pistão tá tocando, e tá selada a pressão o rock inteiro. Ostentação e humildade é o que faz. Carretinha Vitória System Sound. É pressão total. Carretinha Vitória System Sound. No comando, DJ Kesson Reis, o DJ da mídia de Bragança. Senta pra quem tá de bloque. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos, conhecida no Tuiuti como Maria Bandida. Maria pensa que eu sou bobo e quer meter o 7 porque eu tenho o 5-7 que elas quer que pede. Ela senta, ela quica na ponta do meu bico. Ela senta, ela quica na ponta do meu bico. Ela só quer quem é do corre. Só senta pra quem tá de bloque. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos, conhecida no Tuiuti como Maria Bandida. Joga do seta na ponta da Glock. Fode pros cria que te deixa forte. Fala pras amigas que a menor do corre. Que o homem da Vig vai passar em boca. DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Ela quer correr perigo, ela quer correr perigo, ela quer ela só quer quem é do corre. Só senta pra quem tá de bloque. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos, conhecida no Tuiuti como Maria Bandida. Novinha pensa que eu sou bobo e quer vir meter o 7 porque eu quero. O 5-7 que elas querem que pede. Ela senta, ela quica na porta do meu bico. Ela senta, ela quica na porta do meu bico. Ela só quer quem é do corre. Só senta pra quem tá de bloque. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos, conhecida. Mega no Carretinha Tuiuti. Vitória System Sound. Carretinha que é um show. Vitória System Sound. Sound 3D. 3D. Eletrizante do Acará. Te dizer, sinto falta da minha vida bagunçada, mas com você eu tô bem melhor. Faço que tô tão tranquilo, até mudei os quilos. Tô confortável que você me deixa. Com a luz baixa, ouvindo o jeito calo, me deitado na sacola, quero convencer. Eu tô sossegado aqui do seu lado. Carretinha Vitória System Sound. Bragança, Pará, Brasil. Acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular e começa a girar, e começa a girar, e começa a girar, e começa a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Explode o bagulho! Tem a fuga na mulher. sabe, me enrolando, ela quebrou meu celular. Ainda não tô acreditando quando eu olhei pra tela igual a teia do Homem-Aranha. Eu xinguei a desgraçada e chamei ela de piranha. Não servia mais pra nada, tá quebrada e trincadinho. Pesquisei na UFX, ver se achavam baratinho. Tava passando em Águas Lindas, avistei uma assistência. É o meu celular, abalando a concorrência. Eu levei meu celular, no pique tá consertando. Vai ficar daquele jeito, altas selfies ostentando. Com o celular no jeito, convoquei os mano hoje. Tem película e capinha, gravo vídeo e tomo chope. Tiro foto e tomo chope, mando watch, tomo chope. Dou postado e tomo chope. Assistência meu celular, fica na Osvaldo Cruz. Tu vai acender o flash e vai apagar a luz. A patroa Ana, quando tu apagar. Patrão Alessandro, mandou tu apagar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Acende o celular, acende o celular. Acende o celular, acende o celular. E começa a girar, e começa a girar. E começa a girar, e começa a girar. A girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Explode o bagulho. Na mulher, acabei me enrolando, ela quebrou meu celular. Ainda não tô acreditando quando eu olhei pra tela igual a teia do Homem-Aranha. Eu xinguei a desgraçada e chamei ela de piranha. Não servia mais pra nada, tá quebrada e trincadinho. Pesquisei na UFX, ver se achavam baratinho. Tava passando em Águas Lindas, avistei uma assistência. É o meu celular, abalando a concorrência. Eu levei meu celular, no pique tá consertando. Vai ficar daquele jeito, altas selfies ostentando. Com o celular no jeito, convoquei os mano hoje. Tem película e capinha, gravo vídeo e tomo chope. Tiro foto e tomo chope, mando watch, tomo chope. Dou postado e tomo chope. Assistência meu celular, fica na Osvaldo Cruz. Tu vai acender o flash e vai apagar a luz. A patroa DJ Kedson, bota no 12. CD volume 10. Pode começar desse valeu, não vai pro Kevin o Play, outra passão te faz mexer. Seja no Lisa no PPG, pode começar desse valeu, então, além jogando, abre fecha com cadinho, faço mim sensualizando, eu dou aquela saladinha. Além de dar além jogando, abre fecha com cadinho, faço mim sensualizando, eu dou aquela saladinha. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Ike, no ranking tá tocando. Valeu, não vai pro Kevin o Play, outra passão te faz mexer. Seja no Lisa no PPG, pode começar desse valeu, não vai pro Kevin o Play. Seja no Lisa no PPG, pode começar desse. Além de dar além jogando, abre fecha com cadinho. Faço em mim sensualizando, eu dou aquela saladinha. Além de dar além jogando. DJ Kedson Reis, o popular de Bragança. Carretinha Vitória System Sound. No comando, DJ Kedson Reis, o DJ da mídia de Bragança. Eu caí na tentação do mundo. Carretinha Vitória System Sound. É pressão total. Que adianta adianta apagar meu número da agenda, se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória. Do que adianta tomar todas no fim de semana, se na segunda-feira vai se repetir a mesma história. E você vai acordar, se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. Que não consegue esquecer, yeah. E quando se tocar que não tem volta, você vai querer voltar, fosse uma aposta. Vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai voltar espaço na sua cama, mas vai voltar alguém pra dizer que te ama. Mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava como aquele sujeito. Se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. Que não consegue esquecer, yeah. E quando se tocar que não tem volta, você vai querer voltar, fosse uma aposta. Vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai voltar espaço na sua cama, mas vai voltar alguém pra dizer que te ama. Ninguém te completava. E quando se toca que não tem volta, cê vai querer voltar, fosse uma aposta. Vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai voltar espaço na sua cama, mas vai voltar alguém pra dizer que te ama. Mesmo ele tendo meu defeito. Vitória System Sound. Sound. A carretinha que é um show. DJ Edson Reis, o popular de Bragança. A me admirar, sua língua deslizando no meu corpo. Lembrança que ficou de um momento bom. Já não sei mais o que é amar. Sou a menina que um dia se apaixonou e que nos seus braços sem medo se entregou. Mas tudo acabou. Eu sei muito bem, jogou fora o amor que eu te dei. Me pede pra voltar e diz que vai mudar. Tá bom pra você? Mega Carretinha, Vitória System Sound. A carretinha que é um show. Joga na minha cara, mas o principal.

voz que apaixona. Eu te conheci depois que a gente largou. Sei lá onde é que arrumou todo esse ódio de mim. Agora eu tô aqui num bar de Cortella, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular, um Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu. Se eu sinto feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não, que essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular, um Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu. Se eu sinto feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não, que essa internet virou arma na sua mão. Romeu, a voz que apaixona. Agora eu tô aqui num bar de Cortella, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular, um Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu. Se eu sinto feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não. Ai, ai, ai, ai, ai, que essa carretinha Vitória Assistenção de tarde mais. Rafael Barros, a revelação do momento. Romeu, a voz que apaixona. Está tão frio, essa dor que não passa e congela o meu coração. Se é amor, não sei. Bem que tentei que você se apaixonasse por mim, mas você me entendeu. Se é amor, não sei. Difícil de entender. Rafael Barros, a revelação do momento. Romeu, a voz que apaixona. Está tão confuso, as palavras não se encaixam no verso que fiz pra você. Se é amor, não sei. Eu falo que sim, você fala que não e machuca o meu coração. Se é amor, não sei. Difícil de entender. Difícil de entender. Oh, sua indecisão interferindo de novo. A minha paciência acabou. Vou escrever no roteiro: eu te amei. Mas é melhor esquecer tudo o que aconteceu. Oh, está tão frio. Está tão frio. DJ Kedson Reis. DJ Kedson Reis, o popular de Bragança. Sete, emoção, do início ao fim. Agora já é tarde pra falar de arrependimento. Pra você eu só lamento. Agora chora todo santo dia com saudade da família. Eu vou contar tudo na frente do juiz. Que separação eu nunca quis. Eu vou contar, cê vai ver que a traidora foi você. Edinalva, a culpa é toda sua.